Ficheiro 57, página 484. Mikhail começou por cumprimentar calorosamente toda a gente e pedir desculpa por ter estado ausente tanto tempo. Aquilo que vamos aqui falar é algo que ainda nem eu nem o Krister discutimos com a Erika, mas posso garantir-lhes que neste caso falo também por ela. Hoje vamos decidir o destino da Millennium. Fez uma pausa para deixar que todos apreendessem bem o significado das suas palavras. Ninguém fez perguntas. O último ano foi duro. Estou surpreendido e orgulhoso por nenhum de vocês ter reconsiderado e procurado trabalho noutro sítio. Só posso concluir que ou são todos completamente loucos ou maravilhosamente leais e gostam mesmo de trabalhar nesta revista. É por isso que vou pôr as cartas na mesa e pedir-lhes um último esforço. Um último esforço? Disse Nilsson. Isso soa como se estivesses a pensar em cerrar a revista. Exatamente, Mónica, respondeu Mikhail. E obrigado por teres posto as coisas tão claramente. Quando a Erika voltar, vai juntar-nos todos para uma lúgubre reunião editorial e dizer-nos que a Millennium vai fechar as portas no Natal e que vocês estão todos despedidos. O alarme começou a espalhar-se pelo grupo. Até Malm pensou por um instante que Mikhail estava a falar a sério. Então, todos repararam no largo sorriso dele. O que lhes vou pedir é que, neste outono, façam jogo duplo. O desagradável facto é que o nosso querido chefe de redação, Jana Dahlmann, trabalha como informador para o Hans-Erik Wennerström. O que significa que o inimigo está a par de tudo o que se passa nesta casa e explica o número de reveses que sofremos. Especialmente tu, Sonny, quando anunciantes que tínhamos como seguros começaram a largar-nos sem aviso. Dahlmann nunca fora uma figura popular e, aparentemente, a revelação não constituiu grande surpresa para ninguém. Mikhail interrompeu a vaga de murmúrios que começara a levantar-se. Estou a dizer-lhes isto porque tenho confiança absoluta em todos vocês. Sei que têm a cabeça no lugar. É por isso que também sei que vão fazer o que é preciso este outono. É muito importante que o Wennerström acredite que a Millennium está à beira do colapso. A vossa missão será garantir que acredita. Qual é a nossa verdadeira situação? Perguntou Cortés. Ok, aqui vai. Por todas as razões e mais uma, a Millennium devia estar com o pé na cova. Dou-lhes a minha palavra de que isso não vai acontecer. A Millennium está mais forte hoje do que estava há um ano. Quando terminarmos esta reunião, vou voltar a desaparecer durante cerca de 2 meses. Estarei de volta no final de outubro. Nessa altura, vamos tratar de cortar as asas a Herr Wennerström. Como é que vais fazer isso? Perguntou Nilsson. Desculpa, Mónica, não quero dar pormenores, mas vou escrever uma nova história. E desta vez vou fazê-lo como deve ser. Tenciono ter Wennerström assado para o jantar de Natal e vários críticos como sobremesa. O ambiente tornou-se de festa. Mikhail perguntou a si mesmo o que sentiria se fosse um deles, ali sentado a ouvir tudo aquilo. Cheio de dúvidas? Muito provavelmente. Mas, ao que parecia, ainda tinha algum capital de confiança entre o pequeno grupo de empregados da Millennium. Ergueu uma mão. Para que isto resulte, é importante que o Wennerström acredite que estamos à beira do colapso, porque não quero que inicie qualquer espécie de retaliação ou comece a desembaraçar-se das provas que pretendemos usar para o desmascarar. Por isso, vamos escrever um guião que todos vocês terão de seguir durante os próximos meses. Em primeiro lugar, é essencial que nada do que discutirmos aqui seja escrito ou referido em e-mails. Não sabemos até que ponto o Dahlmann conseguiu entrar nos nossos computadores. E recentemente tomei consciência de como é assustadoramente simples ler o e-mail privado de outras pessoas. Portanto, vamos fazer isto oralmente. Se sentirem que têm de discutir alguma coisa, vão ter com o Krister, a casa dele, muito discretamente. Mikhail escreveu: nada de correio eletrónico, no quadro branco. Em segundo lugar, quero que comecem a discutir uns com os outros, queixando-se de mim, quando o Dalman estiver por perto. Não exagerem. Limitem-se a dar rédea solta ao sacaninha que há dentro de cada um de vocês. Krister, quero que tu e a Érica tenham uma zanga das grandes. Usa a tua imaginação, mas não reveles o motivo. Escreveu. Sejam sacaninhas no quadro. Em terceiro lugar, quando a Érica voltar, o trabalho dela vai consistir em convencer o Dalman de que o nosso acordo com o grupo Vanger, que continua a propósito a dar-nos todo o apoio, foi pelo cano, porque o Henrik Vanger está gravemente doente e o Martin Vanger morreu no acidente de viação. Escreveu a palavra desinformação. Mas o acordo continua sólido? Perguntou Nilsson. Acredita no que te digo, respondeu Mikhail. O grupo Vanger fará tudo o que for preciso para garantir que a Millennium sobrevive. Dentro de algumas semanas, digamos no final de agosto, a Érica convocará uma reunião para os avisar dos despedimentos. Todos vocês saberão que é mentira e que o único que vai ser corrido é o Dalman. Mas comecem a falar a respeito de arranjar novos empregos e queixem-se da trampa da referência que é ter a Millennium no currículo. E acreditas verdadeiramente que este jogo acabará por salvar a Millennium? Perguntou Magnussen. Sei que sim. E, Sonny, quero que todos os meses apresentes um relatório falso a mostrar que as receitas de publicidade estão a descer e que o número de acidentes também caiu. Parece divertido, disse Nilsson. Devemos manter a coisa só entre nós, aqui no escritório, ou divulgá-la para outros meios de comunicação? Fica entre nós. Se a história aparecer noutro sítio qualquer, saberemos quem a pôs lá. Dentro de muito poucos meses, se alguém nos perguntar, poderemos dizer: têm estado a dar ouvidos a rumores sem fundamento e nunca pensámos fechar a Millennium. A melhor coisa que nos pode acontecer é o Dalman passar a história para outros meios de comunicação. Se conseguirmos dar-lhe uma dica a respeito de uma história plausível, mas completamente idiota, tanto melhor. Passaram a hora seguinte a preparar o guião e a distribuir os papéis. Depois da reunião, Mikhail foi tomar café com Malm ao Java, em Ørnegatspukkelen. Krister, é essencial que vais buscar a Erika ao aeroporto e a ponhas a par de tudo. Tens de convencê-la a entrar no nosso jogo. Se bem a conheço, vai querer confrontar o Dalman imediatamente e isso não pode acontecer. Não quero que o Venestrum ouça quaisquer zunzuns e trate de enterrar as provas. Tudo bem? E certifica-te de que a Erika não toca no e-mail antes de ter instalado o programa de cifra PGP e aprender a usá-lo. É muito provável que, através do Dalman, o Venestrum consiga ler tudo o que escrevemos uns aos outros. Quero que tu e toda a gente na redação instalem o PGP. Faz a coisa naturalmente. Descobre o nome de um consultor informático e contrata-o para verificar a rede e todos os computadores da redação. Ele que instala o software como se fosse uma parte perfeitamente natural do serviço. Farei o melhor que puder, mas, Mikhail, em que estás tu a trabalhar? No Venestrum. Mas em que, exatamente? Por enquanto, tem de continuar a ser um segredo. Malm pareceu pouco à vontade. Sempre confiei em ti, Mikhail. Quer isto dizer que não confias em mim? Mikhail riu. Claro que confio em ti, mas neste momento estou envolvido em atividades criminosas, bastante graves, que podem valer-me 2 anos de prisão. É a natureza da minha investigação que é um pouco duvidosa. Estou a jogar com os mesmos métodos que o Venestrum usa. Não quero que tu ou a Erika ou alguém da Millennium se envolva, seja de que maneira for. Estás a deixar-me terrivelmente nervoso. Mantém-te calmo, Krister, e diz à Erika que a história vai ser grande, mesmo muito grande. Ela vai insistir em querer saber no que estás a trabalhar. Mikhail hesitou por um instante. Então sorriu. Diz-lhe que deixou perfeitamente claro na primavera, quando assinou o contrato com o Henrik Vanger nas minhas costas, que eu tinha passado a ser um vulgar freelancer, sem assento no conselho de administração, nem influência na política da Milênio, o que significa que deixei de ter a obrigação de mantê-la informada. Mas prometo que, se ela se portar bem, lhe darei direito de preferência sobre a história. Vai ficar danada, disse Malma alegremente. Mikhail sabia que não fora totalmente honesto com Malma. Estava a evitar deliberadamente a Érica. O mais natural teria sido ligar-lhe e pô-la ao corrente da informação que possuía. Mas não queria falar com ela. 10 vezes pegara no telemóvel e começara a marcar. E 10 vezes tinha mudado de opinião. Sabia qual era o problema. Não conseguia olhá-la nos olhos. O encobrimento com que pactuara em Edastat era imperdoável de um ponto de vista profissional. Não fazia ideia de como poderia explicar-lhe sem mentir. E se havia alguma coisa que nunca pensara em fazer, era mentir a Érica Berger. Sobretudo, não tinha energia suficiente para lidar com esse problema ao mesmo tempo que enfrentava Venerstram. Por isso, adiava o momento em que teria de vê-la, desligava o telemóvel e evitava falar com ela. Mas sabia que a trégua seria apenas temporária. Logo a seguir à reunião na Millennium, Mikhail mudou-se para a sua cabana em Zandham. Havia mais de um ano que não ia lá. Levava na bagagem 2 embalagens de prints e o CD que Lisbeth lhe tinha dado. Abasteceu-se de comida, fechou a porta à chave, abriu o iBook e começou a escrever. Todos os dias dava um curto passeio, comprava os jornais e algumas mercearias. A marina continuava cheia de iates e os jovens que tinham pedido emprestados os barcos dos papás passavam o tempo no Diverse Bar, embebedarem-se até caírem para o lado. Mikhail mal se apercebia do que o rodeava. Sentava-se diante do computador 5 minutos depois de acordar, até cair na cama à noite, exausto.